Panorama Agrícola para 11 de abril de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 11 de abril de 2012, noite de lua cheia. Nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão Márcio Peixe e Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: melhor é um prato de hortaliças com amor do que boi gordo com ódio. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere uma dica de produção. Na entrevista, jovem investe em turismo rural no Alto Vale do Itajaí. E no noticiário, Uruçanga realiza curso de maracujá. Santa Catarina Rural, capacitação em recursos hídricos começa amanhã no sul do estado. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você, produtor rural, desejar, pode cultivar grãos e pastagens em áreas de cultivo de arroz irrigado. Para tanto, use a tecnologia do camaleão para que a área não fique encharcada. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, por meio da Diretoria de Recursos Hídricos, está lançando cursos de capacitação sobre introdução à gestão de recursos hídricos e o papel dos comitês de bacia hidrográfica em sua implementação. Esses cursos estão previstos na ação de fortalecimento dos comitês numa atividade de gestão de recursos hídricos do programa Santa Catarina Rural, uma iniciativa do governo do estado com financiamento do Banco Mundial. O programa teve início em 2010 e se estende até 2016. Esses cursos vão ter duração de 25 horas aula e vão ser ministrados para os 16 comitês da Bacia Catarinense. A ideia é preparar consultores técnicos e a comunidade para a gestão dos recursos hídricos, para o adequado uso da água e a preservação dos recursos naturais. O calendário da capacitação realizada pela Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável é o seguinte: amanhã, de 12 a 14 de abril, Comitê Uruçanga, no Centro de Treinamento da EPAGRE de Araranguá. Ainda em abril, de 26 a 28, Comitê Camboriú, no Centro de Treinamento da EPAGRE de Itajaí. De 3 a 5 de maio, Comitê Araranguá, no Centro de Treinamento da EPAGRE de Araranguá. De 10 a 12 de maio, Comitê Tubarão, no Centro de Treinamento da EPAGRE de Tubarão. De 24 a 26 de maio, Comitê Cubatão, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Florianópolis. E de 31 de maio a 2 de junho, Comitê Tijucas, no Centro de Treinamento da EPAGRE de Itajaí. Esse, então, o calendário inicial para os cursos de capacitação em recursos hídricos do Santa Catarina Rural. Estamos anunciando também curso profissionalizante sobre produção de maracujá. São 30 vagas, dias 18 e 19 de abril, das 9 da manhã até às 5 da tarde, na Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga. Os participantes vão ter direito a 2 almoços, 4 lanches e material didático com recursos do Santa Catarina Rural. Os pernoites e os jantares são por conta de cada participante. Para você se inscrever, procure um escritório da EPAGRE ou informações pelo telefone 48-3465-1209. Na programação sobre esse curso de produção de maracujá, estudos a respeito do clima, escolha do local para o plantio, tipos de solos, produção de sementes e mudas, correção e preparo do solo, adubação e plantio, sistemas de sustentação, condução das plantas, controle de pragas e doenças, colheita, classificação, comercialização industrialização artesanal da polpa do maracujá. Curso de produção de maracujá. Ipagre de Uruçanga, informações com Ademar Brancher, pesquisador de fruticultura tropical, na Estação Experimental de Uruçanga, no telefone 48-3465-1209. O solo foi, é e será o suporte para as diversas produções agrícolas. Por isso, é preciso que se faça bom uso dele. Fazer bom uso do solo significa cuidar dele para poder colher sempre. Faça a cobertura do solo para prevenir a erosão, aumentar a matéria orgânica, armazenar mais água no solo e controlar as plantas invasoras. Solo, cuidar bem para ter sempre. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o jovem produtor rural Cleiton Quinis, de 20 anos, que mora em Presidente Nereu, no Alto Vale do Itajaí. Cleiton Quinis está investindo no turismo rural e explica como funciona o Sítio Colina. Sítio Colina é devido a uma colina, um peral que a gente chama, né, muito, uma montanha perto da casa, lá onde a gente tem o sítio, né? Daí, devido ao... A gente tem um restaurante lá, tem a pousada, né? Daí a gente pensou no nome pela colina, a gente botou o Sítio Colina. Daí. Então você está abrindo a sua propriedade, o Sítio Colina, para o turismo rural? Isso, é. Tem, a gente tem o restaurante, tem a pousada, tem a diária, assim, né? Faz diária, tem passeio a cavalo, pesca e pague, trilha ecológica, passeio de tolata. Quantas pessoas acomoda? 16 pessoas na pousada. E tem alguma época do ano em que fica mais lotado? Não. No inverno, assim, é um pouco mais de acústico, porque no verão eles procuram mais a praia, né? Mas tem direto, assim, movimento razoável, assim. E o que se produz lá no Sítio da Colina? É, a gente produz que nem verduras em geral e que nem cria gado, porco, galinha, né? A pessoa que vai visitar pode vivenciar esse meio junto com a gente, né? Saber como é que se tira o leite da vaca, como recolhe o ovos, né? De onde é que vem os produtos. Muita gente acha que o leite vem em caixinha, né? Mas vem da vaca, pode ver, né? Que não é daí lá. Pode vivenciar junto com a gente lá. Cleiton, uma boa prática que você adota na sua propriedade e que você acha interessante e gostaria de divulgar para que outro jovem agricultor rural que está nos ouvindo em outro ponto do estado pudesse adotar? Uma boa prática que você adota que outro produtor poderia adotar? A parte do turismo rural, se tiver um bom lugar, puder aproveitar, né? Saber explorar o que você tem. Às vezes tu vê, tu pensa que tu não tem nada, mas tu olha bem em redor, tu tem muita coisa que tu pode fazer sem ter que sair dali para ir para uma cidade e depender dos outros. Tu tem que depender de outro, né? Tu não ter o teu próprio negócio, que é bem diferente. Tu pode usufruir de tanta coisa ali que é tão melhor do que na cidade. Como, por exemplo? Tudo. Comida. A comida eu posso tirar da terra, a água. Diversas coisas, assim, a gente não sabe... Em termos de lazer, de passeio. Lazer, passeio, sossego, vivenciar, conhecer as coisas que a gente conhece. Falou aqui no Panorama Agrícola Cleiton Quinis, jovem produtor rural de 20 anos, que está investindo em turismo rural no Alto Vale do Itajaí. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.